este lugar é teu. Majestade, majestade, majestade, meu coração é teu. Tua glória é tamanha, não posso suportar. Tua presença é tão santa, já encheu este lugar. Os meus olhos não conseguem entender como é que pode assim tanto poder. O natural jamais nunca vai compreender como pode um Deus tão grande assim nos encher. A tua glória é sobrenatural, abala aquele que só tem visão carnal. Majestoso, poderoso, Rei das nações, quebrou o impedimento, quebrou as prisões. Vem derramar hoje aqui o teu poder majestoso. Eu quero te ver. Majestade, majestade, majestade, este lugar é teu. Já não pode suportar, sua glória já encheu todo este lugar. Estou caminhando e sentindo seu poder. Posso ver brasas se acender, como Ezequiel viu as brasas de fogo e os querubins adorando ao Senhor. Eu posso ver a tua presença enchendo este lugar. Majestade, tens liberdade pra operar. Com teu poder, vem nos tocar. Santo é o Senhor, eu quero adorar. Não quero entender, eu só quero glorificar. Majestade, majestade, majestade, este lugar é teu. De adoração, tudo irá se passar, tudo irá terminar, mas tua majestade não. Majestade, rompeu o infinito pra me salvar. Majestade, tão grande não se pode comparar. Majestade, majestade.